parece que a saudade quer roubar o meu sorriso. Ela entra sem pedir licença no meu caminhão. Saudade dessa mulher amada, dos filhos que ficaram em casa e da minha mãe que não sai do meu coração. Saudade dessa mulher amada, dos filhos que ficaram em casa e da minha mãe que não sai do meu coração. Quando penso na família me ponho a chorar. Ela vem como martelo pra me machucar. É aí que peço pro meu Deus consolar meu coração e a tristeza pula fora do meu caminhão. É aí que peço pro meu Deus consolar meu coração e a tristeza pula fora do meu caminhão. Tem horas que a gente tem que olhar pro horizonte e deixar que nosso Deus assuma a nossa direção. Tristeza a gente joga fora, pra tudo tem a sua hora. Deus conhece sua vida e teu coração. Tristeza a gente joga fora, pra tudo tem a sua hora. Deus conhece sua vida e teu coração. Quando penso na família me ponho a chorar. Ela vem como martelo pra me machucar. É aí que peço pro meu Deus consolar meu coração e a tristeza pula fora do meu caminhão. É aí que peço pro meu Deus consolar meu coração e a tristeza pula fora do meu caminhão. Caminhão.